tens palavras de vida eterna, tu és o Cristo, o Senhor. Hosana, o Filho de Davi, Hosana, o Rei dos Reis, glória nas maiores alturas, Jesus, Senhor, Messias, Jesus.